amo Jesus. A minha força é a minha rocha, a minha riqueza. Te amo, Jesus. A minha força é a minha rocha, a minha riqueza. É a minha vida, é a minha vida. Ora, tua abençoa, tua abençoa. Sem ti não sou nada, não sou nada. Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche a minha vida, enche a minha vida. O teu poder, sem ti não sou forte. Te amo, Jesus, o meu refúgio. És meu escudo, o meu salvador. Te amo, Jesus. Não sou nada, não sou nada. Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche a minha vida, enche a minha vida. No teu poder, sem ti não sou forte. A minha defesa é a minha vida, a minha proteção. Te amo, Jesus. A minha defesa és a minha vida, a minha proteção. Senhor. Jesus.